campinho, jogar meu futebolzinho, aquelas coisas de rapaz. Agora a turma grita, pesquise, pois o mundo está em crise. Olhe o prêmio Nobel. Pois o mundo está em crise. Olha o